Amanhã gloriosa está raiando, breve o rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus. Com os anjos em ofuscante glória, Cristo juiz virá. Preparai-vos, tribos, nações e línguas, pois não tardará. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus. Reveremos lá os queridos mortos em eterna união, e não haverá morte, pranto ou dores em nossa mansão. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus.